Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações seriadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 119º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio, eu trouxe 4 dos meus queridos mecenas para falarmos bem e mal de algumas das séries originais do Netflix. E para falar das séries originais do Netflix, eu trouxe aqui nosso casal amor sensação, o senhor Paulinho Libardi. Fala oi, Paulinho. Olá, tudo bom? E a madame dona Suelen Nastri. Fala, Sussu. Não saiu. E ela não fala? Oi, eu tava no mudo! Porque a gente não já começa disso no aqui. Mudo! Eu não vou cortar, engraçado que como ela tá no mudo, mas tá no mesmo ambiente que o Paulo, a gente escutou pelo microfone do Paulo. É, fazer o quê, né? Ai, tá bom, eu vou cortar nada. Boa disso. Boa noite, bruto, gente. Né? Beijo pra vocês. Boa noite. Além de Paulinho e Suelen, temos também aqui o senhor Guto Lima. Fala oi, Guto. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for. Se você estiver ouvindo isso, muito bem. E para aromatizar, perfumar, melhorar ainda mais este ambiente, além de Dona Solenastri, que já traz esse aroma, este frescor, também temos Dona Ana Carolina. Diga olá, oi, Ana. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, imitando o Guto aí. O bom é que a Carol conjuga os verbos, né? Aí fica mais massa. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre as séries da Netflix, depois dos recadinhos. Vamos lá. Recado. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser mandar um agradecimento, um comentário, um feedback sobre qualquer um dos episódios, tanto do Paranerdia quanto do HunterCast, o endereço de e-mail é paranerdia@paranerdia.com.br ou faça comentário nos respectivos posts de cada um dos episódios. Além disso, nós também temos como método de contrato o Twitter, que é o @paranerdia, e o facebook.com/paranerdia, que é a nossa página do Facebook. Ainda não chegamos a 100 inscritos no nosso canal do YouTube, então por enquanto ainda não existe o youtube.com/paranerdia, mas quem sabe, vão lá, queridos ouvintes, inscrevam-se por favor no canal do YouTube para que a gente possa chegar aos 600 inscritos e finalmente ter uma URL amigável. Além disso, outra coisa que você também pode fazer para ajudar e muito a manutenção daqui do nosso querido Paranerdia é ir até apoia-se, apoia.se/paranerdia, que é o nosso patronato, nosso mecenato do Paranerdia, onde você pode colaborar com apenas R$1 por mês, nada mais, R$1 só, e já está de muito bom tamanho. Então, se você quiser ajudar, apoia.se/paranerdia. Beleza, recados dados, fiquem agora com este maravilhoso episódio sobre as séries originais do Netflix. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Vamos Estamos de volta. Então vamos lá, crianças. E aqui está Nicolas Oliveira, o intrapetido. Say hi. Ah, vou embora. E aí, galera. Aí eu vou embora. Agora é a hora que a gente vai embora, porque o Nicolas chegou. Chegou. Diretamente dos Estados Unidos da América. Aí do Ô, filhote, só não começa com a zoeira, não, que a gente já tá gravando, tá? Paulinho, senhor, você já falou pro Alexandre o nosso podcast ou ainda não? Ainda não, pode falar. Ele Era Contínuo é o nome do nosso podcast. Uhum, e a gente retrata a chatice do Alexandre lá todo dia. Ele só insere isso pra depois eu ter que cortar na edição. É um filho da puta, né? Contínuo. Eu posso ser contínuo, mas o senhor é um filho da puta! É um filho da puta. Filho da puta. Tá bom, ô filho da puta, presta atenção agora. Aliás, ô filho da puta, deixa eu falar um negócio contigo. Qual é a série que você vai falar bem? Garelinhos, mano. Sério? Mas que você eu vou vai falar participar, Nicolas? Eu acho que o Nicolas não vai você participar. Você vai participar ou vai ficar aqui só olhando pra cara da gente com cara de bunda? Eu entrei porque eu tava com saudade do Guto. Ah, meu Deus. Ah, eu também tava. Valeu, então. Nicolas, você vai participar da gravação? É bom saber que a gente tem amigo. Eu vou participar, sim. Claro, meu irmão. Você tem um lugar aqui especialzinho no meu coração. Olha aí, caralho. Que bonitinho. Tá. Qual é a série da Netflix que você vai falar bem, criatura? Putz. Deixa isso, pelo amor de Deus. Eu quero que agora eu vou ter que deixar toda essa merda do filho da puta. Eu vou ter que deixar tudo, cara. Ouvintes, me perdoem, mas eu vou ter que deixar essa porra na edição. Desculpa, já tô pedindo desculpa antes. Pode pedir ajuda pros universitários? Ou como pode, é que é? Pode. Nicolas, posso te dar uma ideia? Ninguém tá falando de Stranger Things e eu acho que você curtiu pra caramba. Let's talk about Stranger Things. Oh. E você tem alguma pra falar mal? Tem. Qual? Deixa eu ver. Eu esqueci. eu sei sim. 13 Reasons Why. Tá bom, ótimo. A Ana vai falar bem, já temos dois pra falar mal. Tudo bem, vambora. Seguindo, vamos lá, tá bom? Netflix, o sisteminha de streaming online de séries e filmes que arrebatou o coração das pessoas. Quem aqui acha que a vida do entretenimento melhorou com a entrada do Netflix? Nossa, a minha melhorou. Eu tô com o dedinho levantado aqui, viu? Falando sim. O podcast faz muita diferença, né, Paulinho? Obrigado. Né? Muito bem. Principalmente a vida de evitar ficar dando download, baixando série e tal, piratinha. Apesar de que agora a Netflix tem o serviço de download também, né? Não, mas enfim, tudo dentro da legalidade, né, mano? Sim. Não, é porque dava muito trabalho, né, gente? Aí você tem que achar arquivo pra baixar, aí você tem que ficar caçando legenda. Nossa, pra você ver um filme, demorava uns 2 dias nesse trabalho, dava trabalho. Eu gosto, às vezes, de algumas séries mais obscuras, incluindo aí alguns animes. Puta que pariu, que trabalho que dá baixar o anime pra você se manter atualizado com o anime lá no Japão. Meu Deus do céu. Ai, ai. Guto, tua vida melhorou ou piorou depois da Netflix? Melhorou 1000%, porque eu não sou muito sociável, não saio muito de casa. Ninguém percebeu isso, Guto. Eu adoro ficar em casa, então depois que a Netflix chegou na minha vida, melhorou pra caramba, porque fora a minha coleção de Blu-ray e DVDs, que são filmes que eu gosto muito, e tem algumas séries também, mas sempre tem uma coisa nova na Netflix pra explorar, né? Toda verdade. Semana sai uma coisa diferente, é muito legal. Essa é a única, entre aspas, coisa ruim da Netflix, é você não ter tempo pra assistir. Exato. Tem um lado bom e um lado ruim. Pra mim, eu não preciso nem falar, cara. Netflix, pô, é uma coisa que realmente, literalmente, mudou a forma como eu consumo meus entretenimentos hoje em dia. Porque, sinceramente, eu muito, mas muito raramente ligo a televisão. Eu tenho um serviço de TV a cabo, pago, tá lá. Minha mulher praticamente usa ele só pra ver o Globo, SBT. Não sei pra que ela faz isso, mas ela usa pra ver Globo, SBT, Record e Bandeirantes. E o Arthur, meu filho, usa pra ver Cartoon Network, Nickelodeon, os canais de desenho animado. Eu então, praticamente nem ligo a TV. Nerdmaster, eles ainda usam, assim, aqui em casa a gente tem TV a cabo e a gente usa pra ver canal de esporte, ainda que o Paulo assiste bastante coisa, eu só assisto NFL. Tipo, então a gente liga o negócio da TV muito raramente. É que a gente assiste Netflix na TV, né? Então, isso também. A maneira que eu considero mais prática de ver Netflix é com o meu Xbox 360 ligado na TV, que tem o aplicativo do Netflix no Xbox. É, e é assim que eu gente é que a gente tem uma Smart TV, porque a gente é milionário, né? Então, não, quando muito, eu pego um cabo HDMI, ligo no meu laptop e ligo o laptop na TV. Olha, eu não sou tão rica. Ai. Então, eu não, como eu não sou rica, eu assisto no meu tablet, tá? Então, eu assisto na mini TV. Carol, eu tô falando, o jeito mais confortável de assistir é na TV. Você tem que concordar que o jeito mais confortável de assistir é pela TV. Ah. Mas, cara, 70% do tempo que eu assisto Netflix é pelo celular. É? Não, sério? É, eu nunca assisti pelo celular. Eu gosto de assistir, Nicolas, é que eu gosto de assistir on the go. Muito boa expressão. Gostou? Gostei. É que normalmente eu assisto, por exemplo, quando eu tô no meu horário de almoço, ou quando eu tô numa viagem, entendeu? Então aí, pelo celular, é um jeito que tem. Quando eu tô longe da minha Smart TV também, é isso aí. É. Bom, períodos eu só escuto no podcast. Isso aí. Eu também, mas eu tenho, sinceramente, eu já não estou ouvindo tanto podcast quanto eu ouvi antigamente. Então, falo sério, eu não estou mais ouvindo tanto não, porque eu moro perto do meu trabalho. Antes era uma viagem, era tipo uma hora, duas, então eu assisti inteiro ou pelo menos dois, dependendo da situação. Mas hoje eu levo 15 minutos, 20, é um episódio de uma série, dependendo de qual série for. Claro que não dá pra ver o Sherlock, né, mas... É, Guardiões da Galáxia, velho. Vamos lá. Falemos das séries originais Netflix, que uma coisa que a Netflix trouxe também nessa brincadeira de renovar a nossa vida no entretenimento é trazer as séries patrocinadas pela própria Netflix. Uma que eu quero tirar já de todo mundo aqui, porque eu acho que essa é o concurso, cara. Eu duvido que alguém aqui consiga falar mal dela. House of Cards. Sim. Pô, aí é demais. Aí você essa mesmo não fode. Todo mundo vai falar bem de House. Não tem alguém aqui queira falar mal de House of Cards? O cara matou o cachorro no primeiro episódio e eu parei de assistir. Vá, foi. Se fosse um gato, vocês iam estar chorando aí agora, né? Vai se fuder, Nicolas. Então, eu só quero estudando aqui o roteiro aqui do House of Cards aqui tal pra não, a gente vai falar bem agora da House of Cards, mas eu acho que ninguém aqui precisa eleger House of Cards como uma série pra gostar, porque, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Frank Underwood é o cara, né? Então, e a Claire Underwood não fica atrás. Então, ela é o cara. Que eu acho mais legal da série é, assim, de análise mesmo, assim, de você chegar e olhar e assistir e falar assim, a que ponto o ser humano chega por ambição, sabe? No caso dele, não seria nem ambição mais. Enfim, que ponto que o ser humano, ele chega, que ele é capaz de fazer com a sede do poder. Sabe? E isso é legal você analisar os pontos, os contrapontos. E o mais legal da série, assim, é você... E também angustiante quem tá do outro lado da telinha. vou colocar assim, é você ser cúmplice. Cara, isso é uma coisa sensacional no House of Cards. Isso é foda, você, cara. Você sabe que o Underwood é um filho da puta. O Underwood é um cretino, é um canalha, é um criminoso, é um nojento, mas tu torce pra ele. Você sabe o que, que ele tá fazendo, você sabe o que, que ele tá pensando, você sabe o que, que ele tá fazendo errado, entendeu? Do ponto de vista... Mas você gosta. Mas você quer ver o oco. É tipo isso, sabe? Você quer ver o oco, cara. Nossa, não é? Você quer ver o circo pegar fogo. Você quer ver o circo pegar fogo. Então, assim, e você é cúmplice dele. E ele te torna cúmplice da partir do momento que ele quebra a quarta parede, que ele conversa isso, contigo. Isso. Agora, e tem só, hora que, tem hora que ele até esquece botar... e ele volta, aqui, né? Falar. Uma coisa importante. Nós não vamos fazer spoiler, tá? Vai falar bem da série, tal coisa, mas nada assim que estrague os momentos chaves da série. Agora, eu não vou falar nada sobre a cena, mas que puta final de temporada foi dessa última temporada do House of Cards. Foda. Cara, minha cabeça foi no teto, meu cérebro, eu ainda tô catando um pedacinho do meu cérebro no teto na minha casa com o final da última temporada do House of Cards. É, o negócio que eu gosto da série é que, assim, ela mostra bem como funciona o esquema político e politicagem. É, imagina agora o Sérgio, imagina do juiz Sérgio Moro. Então, e aí, assim, é um jogo de interesse entre eles, assim, não tem... Uhum. O pessoal, aqui no Brasil, eu não sei como que é lá nos Estados Unidos, mas tem muito essa torcida de time, sabe, um contra o outro, ou você tá torcendo pro time A ou pro time B, e quando você assiste a série, você vê como que isso muda de acordo com os interesses deles, entendeu? Quem que é amigo, e eu tô fazendo aspas aqui, amigo, e quem é inimigo, muda muito de acordo com os interesses que estão acontecendo ali. Então, no final das contas, eles não são inimigos um do outro. Tipo, eles podem ser inimigos num determinado momento em que eles têm interesses diferentes, e depois eles se juntam, e assim, e a série mostra isso. Fazendo analogia, paralelo com o que ocorre com o país atualmente, as coisas que acontecem na série e de repente acontecem coisas no país, você fala, cara, eu já vi esse filme. É assim. Muito louco isso, sabe? Você fala, cara, eu já sei onde é que isso vai parar. Não, entendeu? E pra mim é bem isso, assim. O quanto o povo em si não importa quando eles estão fazendo o jogo de interesse deles, entendeu? Sim. Uma coisa que eu também gosto muito acho na série, única... eles mostrarem legal como é que é o pensamento republicano e o pensamento democrata na série. Você concorda, Nicolas? Você que tá vivendo por aí? É, daquele jeito mesmo. Pois eu conheço. Eu já não concordo deles mostrarem como é pensamento republicano e como é pensamento democrata, e sim na visão que a Sussu colocou. É muito de acordo com que me interessa, com que me é conveniente. Mas é isso mesmo. Que me é conveniente ele votar a favor desse projeto. É, conveniente. Então, e é bem isso, entendeu? A gente quer votar esse projeto, a gente quer passar esse projeto, certo? Certo. Então, quem que a gente tem que comprar? Aí fala assim: ah, você tem que comprar aquele grupinho ali. Ah, aí vai lá, grupinho, o que, que vocês querem? Ah, a gente quer que você aprove essa lei aqui. Ah, então movimenta ali para aprovar uma lei para conquistar o apoio desse grupinho. E sabe, assim, é assim, gente. É diferente no Brasil? Para mim, não. Para mim é igual. Não. Igual? Pra mim é. Igual, entendeu? Ah, pro Guto é diferente. Vamos ouvir o Guto. Diga, Guto. Porque, pelo que eu enxergo na série, tem o jogo político, mas não tem dinheiro para enriquecimento pessoal envolvido. Mas deve rolar, né, Guto? Não, é porque eles não mostram a série. A série não mostra isso. É, na então, série não tem. Eles não são, eles não são corrompidos de forma monetária, mas... É, não, mas eu, eles que eu... são também. Eles porque pra mim, a moeda deles na série é o poder, né? Exato. Sim. São os cargos e tal. E se eles mostrassem essa parte aí do financeira aí, dos kickbacks e tal, a Netflix ia falir no outro dia, de tanto processo que ia fazer. É, também acho. Tá bom, então, beleza. Estamos tranquilos, House of Cards é maravilhosa, ouvinte, tô com vergonha na porra da cara se você ainda não viu, e assista, você não vai conseguir deixar de assistir um episódio atrás do outro, porque é um gancho atrás do outro gancho, atrás do outro gancho, de um episódio pro outro, então assista e seja feliz. Mesmo assim, valeria a pena a gente fazer algum resuminho do que é a série, ou você acha desnecessário? House of Cards diz não, House of Cards deixa o povo... vivenciar House of Cards. Só pra falar o que é. Né? Ele já falou mais ou menos, os bastidores da política norte-americana, mas não, mais do que isso, acho spoiler, estraga a vivência. É, não. Uhum. Vai falar que Nietzsche morreu. Mulheres primeiro, damas primeiro, educação manda. Ana Carolina. Yes. Por favor, uma série que você gostaria de falar bem. Então, além da House of Cards, que você já introduziu aí, e aí agora eu vou ser polêmica. Vou falar sobre 13 Reasons Why. Tan, tan, tan. Tan. Tan. De efeito, não. Não vou botar, não. Sério? Então, 13 razões... Tá traduzido assim aqui no Brasil. Né? Fale um pouco. Então, a série é sobre uma. Pra quem não sabe, ainda não ouviu, não viu, enfim, tá alienado, não viu nada. A série é sobre uma adolescente que se mata e ela deixa fitas gravadas explicando os porquês dela ter se matado. E ela entrega essas fitas pras pessoas que estão envolvidas diretamente com as razões pelas quais ela se matou. Pronto. Mais que isso eu não posso falar, porque senão eu estraga a série. Por que que eu gostei? É a questão da imersão, né? Quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, de volta. Os meus 13 anos, né? Vamos lá. Os meus 13 anos, 15 anos, adolescente. Ele é bem legal nessa questão da imersão, mas eu acho bacana da série o tratamento do bullying. Sim. O tratamento do bullying é aquilo ali, cara. Eu vivenciei isso, vi pessoas vivenciando aquilo na escola, principalmente no ensino médio, e a série fala da parte do ensino médio. A gente vivenciou isso, sabe? E é desse jeito, sabe? É dessa forma. É claro que não tem, na nossa época de adolescente, não tinha a dimensão que um bullying pode chegar hoje, porque você cai numa rede social, tem internet, cai numa rede social, enfim, o negócio vira um monstro. Né? Sem limites. Na nossa época era um pouco mais restrito. Mas assim, a forma como. Mas estragava a vida do mesmo jeito, né? Isso que eu ia te falar. A forma como te afeta é igual. É. Sabe? Não, você é que assim... se sente mal, você fica pra baixo, você tenta se levantar, se reerguer, e eu vejo a personagem tentando fazer isso o tempo inteiro, se reerguer, tentar passar por cima, não, tá, e toda hora e dá errado, e aí ela toma outra chapuletada, sabe? Então, eu acho, eu vou ser o contraponto aqui, eu acho todas as questões que a série levanta muito importantes, e a série ela é tão... Os assuntos dela são tão bons que isso já virou discussão minha, na minha vida real, com várias pessoas de vários grupos diferentes, assim. Então eu achei essa parte é importante. O que eu achei foi que a série é arrastada pra caralho, velho. Isso. Nossa senhora, isso. Mano. Assim, tem hora que você você quer pegar o protagonista, céu. Você quer dar um supapo na cara dele. Porque na série... Desgraça, né? Assim. Na série, a gente vai acompanhar o Clay, que vai ser o principal, e ele, a gente vai acompanhar ele ouvindo assim. E ele não escuta a porra das fitas, velho. Eu tava insana querendo catar esse moleque, dar na cara dele, falar, ouve a porra da fita, porque eu quero saber olha o que vai acontecer. Olha o bullying. Mas para de chorar, escuta a fita, pela lacareta. Mas a sensação e ele ficava indo tomar café naquela porra, e eu ficava irritada, falava, mano do céu, toma café e escuta a fita, dá pra fazer os dois. Graças, moleque. Dá a impressão de que ele vai tomar café pelas orelhas, né? Ai, que isso. E aí, gente, o negócio que me deixa nervosa em coisa. É quando as pessoas pedem comida e não comem. E ele pede um hamburgão lá e não come a porra do hambúrguer. Fica dando xilique. Eu vou, come, meu filho. Fica nervoso. Vai largar o lanche todo aí. Não, eu vou deixar aqui, desde já, a polêmica. Eu não vi o 30 Reasons Why e não estou a fim de ver. Não, então, pretendo assim, ver. E, gente, a discussão da série é muito boa. Ela aborda várias coisas. Ela aborda o que a Carol falou da parte do bullying, da parte do bullying em rede social, estupro, não fala... machismo. Se falar estupro, você dá spoiler. Não, você vê, não. Vai. Já tá. Vai lá ver a série. Paulinho, tá na sinopse isso. Tá na sinopse, então tá bom. Tá na sinopse. Porque se tem alguém. Agora, uma coisa que eu tenho que falar mal da Netflix. Se tem uma coisa que eu não consigo gostar da Netflix, são as sinopses dos episódios que a Netflix coloca nos episódios. Qualquer série que seja, qualquer uma. Porque tem muita sinopse que ele mata o spoiler na sinopse da porcaria do episódio. Cara, mas essa série... A minha crítica, ela é essa. Podia ter 4, 5 episódios que tava bom, não precisava ter 13, e aí ficou muito arrastada. Nossa, é demais, assim. Dá nervoso mesmo. Mas, dormi várias vezes. Então, porque não acontece nada, velho? Não, pra acontecer alguma coisa, mano. Porra! Mas, assim, a parte que eu acho legal é essa, gente. Porque eu já ouvi gente falando que o estupro que tem na série, a menina pediu pra ser estuprada. Eu já ouvi. Ouvi. Eu não duvido que você tenha ouvido isso, mas... Entendeu? Que pariu, os caras que falam que o culpa do estupro é da vítima, vó a puta que pariu. Só que é isso que eu falo, que a série é importante, porque ela fala sobre essa discussão. Ela leva essa discussão. Ela leva essa discussão. É discussão sobre bullying, é a discussão sobre estupro, é a discussão sobre machismo. É a discussão sobre a sua omissão. Uhum, e você verificar uma situação e o que você faz. É a situação de você ver uma pessoa que talvez esteja numa depressão, você saber que ela está na depressão e você ignorar. Uhum. Então, assim, e isso pra, são coisas sutis que vão sendo colocadas aos poucos, que você, caramba, você vai entendendo um pouco a personagem, você vai um pouco se imergindo na cabecinha dela. É claro, há pessoas que concordam com as razões pelas quais ela se matou, dizendo que ela tinha razões suficientes, assim. Mano, eu não concordo. E eu não tô dando spoiler nenhum, porque, enfim... Eu também não. Ela se mata, ok? Isso é, tá na sinopse da série. Ela fala isso... Isso é o primeiro episódio, 10 porra! Segundos. Não, ela fala com 15 segundos de programa. Tipo, não tô dando spoiler nenhum. Não. Mas há pessoas que não concordam e há pessoas que falam, cara, mas eu acho que não é razões, não, ela não mudou tudo, e você vê assim, ela não era uma pessoa desamparada, ela tinha apoio dos pais, tinha, né? Mas ela, assim, eu acho que não é, Carol, a questão não é você concordar ou não, saber se ela se matou, beleza, realmente ela tinha motivo pra isso, não, é que assim, as pessoas, a dor de cada um é muito pessoal, sabe? Você, às vezes acontece uma coisa na sua vida, tipo, você perde o seu pai, a sua mãe, e você lida bem com isso. E tem gente que não lida bem com isso. Exato. A forma como as pessoas sentem as coisas são diferentes. As pessoas são diferentes. Eu acho que a questão que a série traz é entender e respeitar e ajudar, sabe? E trazer a questão do suicídio para mais próximo, não algo tão distante. Tão distante. Então, assim, beleza, você não concorda. Eu conheço gente que tem depressão, por exemplo. Eu? E aí, eu conheço outras pessoas, né, Nerdmaster? Quem tem? Só você. Eu? Quem tem? Ah, você, quem tem depressão, o quê, né? Eu já tive. Eu já tive um caso grave de depressão, que eu tive que tomar remédio, seu filho. Já teve. Isso é passado. Não fica lembrando disso, não, que é ruim. Não, mas assim, e aí você, tipo, beleza, eu não tenho que concordar ou não, entendeu? Só que é você estar lá, tipo, a pessoa falar, e aí você fica pensando assim, nossa, que besteira, né? Pff, todo mundo passa por isso. Só que aí todo mundo... Eu posso fazer uma pergunta? Diferentes. Diga, Nicolas. Porque talvez eu tenha assistido alguma coisa diferente de vocês. O show começa com a mulher, a menina se mostrando super popular, ou não? Não. Não, peraí. Ela é super descolada, ela faz isso, faz aquilo, conhece alguém, depois já tá inteirada. É super rápido isso, ou não aparece? Não, ela entrou, não. Ela é novata. Não. Eu entendo, desculpa, eu entendo que ela é novata, mas eu tô falando assim, que ela fez amizade com todo mundo ali muito rápido. Ela não fez amizade com ninguém. Não, ela teve. Caramba, ela vai tomar café todo dia com os moleques, com dois lá. Excluídos. Dois excluídos. Eles são os três excluídos da. Então eu me vi muito, assim, eu me vi muito, eu me identifiquei muito, não que eu tenha passado por depressão, não é isso, mas eu me identifiquei muito com ela na questão do ensino médio, de estar sempre com os excluídos, com as pessoas, sabe, de não ser tão popular, essas coisas. Eu me vi muito nela, assim, eu falei, caramba, eu passei por tudo isso, assim, e sobrevivi, sabe, okay. Sobrevivi, então, tá. Enfim. Então, vamos passar para a próxima agora. Suelen, que série você gostaria de falar bem? Olha, eu gostaria de falar bem. Eu vou fazer menções honrosas antes, tá, gente? Tá bom. Alguém vai. Eu queria fazer uma menção honrosa ao The Away, que eu não sei como é em português. The OA. Excelente. Que eu achei super legal. A série que não explica porra nenhuma, o pessoal fica fazendo as danças bem loucas. Gostei, gente. Então, eu queria falar, não explica nada. Você termina. Não explica nada. É bom, e é aí? Bom pra caralho. E aí você fica assim, nossa, mano, será que a mina é louca? Não é louca? Você não sabe. E tem danças tipo malucas isso. Que batem no peito. É mó da hora, gente. Vai e mais? É legal. E aí. Ah, não, mas eu ia falar de Stranger Things, mas o Nicolas vai falar, então eu vou pular isso. Não, eu não vou falar mais. Stranger Things é legal, gente. Catadão dos anos 80, eles pegaram tudo que a gente mais, gosta. Faz tempo, eu nem me lembro, vocês vão falar. Eles pegaram tudo que a gente gostou dos anos 80, botaram num liquidificador, mexeram, fizeram a série. Tem um monte de clichê, mas é tudo legal. Referências, assim. Referências pra caralho. Nossa, muito. Tá, mas não é de Stranger Things que você quer falar. Qual é que você quer falar? Vou falar do Ultimate Beastmaster. Yeah! Que é uma competição. É assim, é uma competição, são seis países, e aí todo episódio é um competidor de cada país, e aí eles têm uma prova de obstáculos em níveis, e aí os níveis de dificuldade vão aumentando, e é como o Nerdmaster sempre fala, é tipo umas Olimpíadas do Faustão, só que real, pra valer. Só que hardcore. E aí tem... Vocês provavelmente não têm idade para lembrar disso, mas os mais velhos vão. American Gladiators. Isso. Eu lembro, cara. Tem uma noção mais ou menos do que é Ultimate Beastmaster. Só para vocês terem uma ideia, Ultimate Beastmaster foi produzida pelo Sylvester Stallone. Só para começo de conversa. Isso. Não conheço. É o cidadão, que faz a abertura do seriado, tá? E é, segundo palavras do próprio Stallone, o percurso de obstáculos mais difícil já criado no Ocidente. Eles sabem que no Japão eles fazem coisa bem pior. Desculpa. Chama o quê, Nicolas? Chama vida? Vida. São seis países que concorrem nessa brincadeira: Brasil, Estados Unidos, México, Alemanha, Coreia e Japão. Cada país, em cada episódio, coloca dois competidores e eles têm que percorrer esse percurso que é a besta, por isso que é o Beastmaster, que é um percurso de obstáculos realmente com quatro níveis, cada nível mais senta e fica quieto chorando no canto porque é mais difícil do que o outro. É bem divertido de assistir. É, então, quando você tá naqueles dias que você não quer assistir um negócio assim, que você tem que prestar muita atenção ou entender muito a trama, né? Que tem uns dias que a gente tá meio assim, né? Quer se divertir, você só quer rir da cara dos outros. Aí você assiste muito no caso, é rir da desgraça. Ai, mas eu não ria, não, gente. Eu ficava. Mas parece real mesmo? Lá. Não, é real. Os caras mancam. Não é vídeo cacetada. Não é galhofa. Não tem nada de galhofa. Nada. Gente, tem um troço lá que eles vêm correndo numa rampinha e pulam numa corda. Uhum. E aí tem gente que não consegue se segurar e desce, assim, sabe? Vup. Mano, filmaram a mão... água bonita. É, filmaram a mão do cara, ele tava sem pele nas mãos, nossa, assim. Ai. O troço queimou na corda, literalmente. É, a mão dele queimou na corda. Porque ele tentou se segurar. Mano, se sou eu... Bom, eu nem chegava nessa parte pra começar, né? E aí, é muito... Porque cada... Como são os atletas são de diferentes coisas, tem alpinista, tem crossfit. Tem praticante de crossfit, tem bailarina de pole dance. Tem pole dance. O que uma mulher de pole dance tava fazendo? Vai fazer, ficar pendurado no negócio lá. É difícil, eu já fiz. Fala com esse lutador de jiu-jitsu, ex-boina verde. É, tem pessoal do exército. E aí tem Que me chamou muita atenção e que eu gostei era o campeão de desafios malucos no Japão. Ah, sim. O cara era a lenda dos caras que ganham esse tipo de desafio maluco no Japão. Aí, porra, ele Japão foi muito bem isso também. Lá é, o Japão só tem isso, né? É. Adora isso. Só bizarrista. Não, e aí tem homem e mulher, né? Tem os dois, assim, e tal. E é muito engraçado, porque no começo eles mostram um pouco do que cada um faz, assim, né? Tipo, fulano é halterofilista e faz sei o quê. Eles mostram um pouquinho de cada um que vai competir naquele dia. E aí tem uns caras muito chato que ficam assim, porque eu vou ganhar, porque eu sou fodão. E aí o cara não consegue nem começar, assim. O cara não passava nem no throat, que é aquela porcaria do negócio que ele tinha que pular na corda. E aí eles nem conseguem chegar longe. Aí você fica, se fudeu, seu idiota. É legal. Vai, não vou dar spoiler de quem foi que ganhou essa temporada, mas a gente aqui no Brasil vai gostar muito de ver essa primeira temporada. É só isso que eu falo. Bem legal. O fanismo grita. E pro pessoal, pras ouvintes femininas, é bom que tem bastante homem bonito, segue todo mundo no Instagram. Fica essa dica e pros ouvintes masculinos, tem muita mulher bonita também. Também, mas aí é gosto. Tá, e pros ouvintes gays, segue quem você quiser. Pros bissexuais, tá servido dos dois lados, não tem problema nenhum. Fica, esses aí se deram bem, velho. Eu gosto. Bom, eu vamos gosto. Lá, seguindo a homenagem na brincadeira. Guto, de que série você quer falar bem? Vou pegar o gancho aí da Suelen e fazer uma menção honrosa a Marco Polo. É boa, boa. Infelizmente foi cancelada. Só teve duas temporadas e um episódio especial. Uhum. Porque ela tem um orçamento muito alto, um orçamento equivalente ao daquela série da HBO lá. Game of Thrones. Isso. O orçamento era equivalente e parece que a Netflix não teve o resultado esperado com ela. Então ela foi, infelizmente, foi cancelada. Mas o que eu quero falar é de uma série leve. Vamos deixar um pouco. Polêmicas, né? Bem divertida, que é Grace and Frank. Eu adoro! Poxa vida! Muito bom! Uma série muito divertida e trata da terceira idade sem pudores. E logo no. Só pra dar um gostinho, o que é a série? Na primeira cena do primeiro episódio, são dois casais casados já há bastante tempo. Uns 40 anos, né? Isso mesmo. Os maridos são advogados. E são sócios. Uma das esposas são sócios. Uma das esposas que é interpretada pela Jane Fonda. Uma ex... modelo, né? Empresária do ramo de beleza. Ela tem uma Avon local ali. Oi? Ela tem uma Avon local ali, da Califórnia. Uma Avon local. Uma Avon. E a esposa do outro sócio, que é interpretada pela Lily Tomlin, maravilhosa. Maravilhosa. Cara, Lily Tomlin é muito foda. Maravilhosa. Eu adoro ela. Ela é uma riponga, assim, que parou nos anos 70. Não, é uma coisa que realmente eu não consigo, assim, perceber. Uma coisa que não me vem à cabeça é o pensamento de uma riponga quando eu olho pra Lily Tomlin. Ela não, realmente ela não parece, né? Só porque ela tem aquele corpo estilo Olivia Palito. Não, não... Não, ela é maravilhosa de riponga, né, Smaster? Maravilhosa. E falando da primeira cena do primeiro episódio, eles se reúnem num restaurante para um jantar. O que acontece? Os maridos anunciam que são gays e que vão separar das esposas para ficarem juntos. E eles têm um caso faz mais de 20 anos, assim, né? Faz um tempão que eles têm um caso. Exatamente. Eles são advogados, são sócios, né? Toda a trama, porque o casal vivido pelo Martin Sheen e pela Jane Fonda, eles são só casados por aparência, porque eles não se suportam. Eles, como já estão casados há muitos anos, eles se acomodaram, né? Sinceramente, eu vou deixar aqui minha confissão. Eu ainda não tinha visto essa série. Mas é aquele negócio, né? Ninguém viu tudo. Também não. Obrigado pela sugestão. Tá me dando vontade de assistir. Não, mas é maravilhoso, assim. Mas vai, Guto. Os episódios aí são curtinhos, né? Uma série de comédia. De 20 minutos cada episódio. Uma série de comédia, os episódios tem também uma participação do Ernie Hudson. Que, pra quem não conseguiu ligar o nome da pessoa, é o Winston. Dos Caça-Fantasmas, sim. Sim, sim. Isso. Ou o tio aí, da gordinha das Caça-Fantasmas. É. Aí depois, aí a graça dessa série é que, assim, as duas vão morar juntas e as duas são muito diferentes uma da outra, né? A Jane Fonda é toda... Elas não se suportam. É, ela é toda empresária, que usa terninho e tal, e a outra é uma riponga, que fuma maconha, e não sei, toda louca. Metida. Ah, eu já quero assistir hoje. E, gente, e aí ela faz umas pinturas de vagina, assim, sabe? Ela, e ela é uma senhora, gente. Tá bom, tá bom. Tá bom, vamos parar por aqui, senão estraga a brincadeira pros ouvintes. Não, mas a primeira temporada toda, ela é em torno das duas. É mais das duas do que dos outros personagens. Porque elas têm filhos, têm os maridos, mas eles focam mais na relação das duas juntas. Que elas estão morando juntas. E são pessoas completamente diferentes, né? Isso. Sim. Gente, a temporada já é um pouquinho mais voltada aos maridos. E a terceira temporada... Estão só, morando junto. Só pra vocês terem um gostinho. Na terceira temporada, elas inventaram um vibrador pra terceira idade. Meu Deus! É maravilhoso! Por acaso, deixa eu só perguntar um negócio. É que eu tô aqui na tela do Netflix enquanto vocês estavam conversando. É por acaso o vibrador que aparece na capa do seriado? Gente, e é maravilhoso. Porque assim. Porque assim, tem umas letras grandes, porque, sabe, porque elas não enxergam direito. Aí tem umas letronas de ligue e desliga enorme. E aí tem que ser pra quem tem artrite. É pra terceira idade, sabe? É terceira idade, gente. Tem artrite. Meu Deus do céu. Gente, aí, só assim, que é pra. É a parte que eu fiquei me mijando de rir uma semana por causa disso. Eu vou contar só pra vocês assistirem. A Grace tá lá botando com uma torrada, botando uma geleia lá, não sei o quê. Aí a Frank fala assim: ah, você tá comendo isso aí? Aí ela, é o meu creme pra lubrificar a minha vagina, esse negócio. Que isso, eu faço com um inhame. Nunca falou que nada. Ela dá um conselho. Não ponha nada na sua vagina que você não possa pôr na boca. É maravilhoso. Então, elas vão vender um lubrificante vaginal orgânico. E agora você imagina Lily Tomlin falando isso. Ah, sério? Muito legal. É, e você imagina a Barbarella ficando toda. Ai, ai, ai, ai, a Barbarella. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas isso vai estragar a brincadeira. Tá maravilhoso. Bom. Próximo cidadão, por favor, Paulinho. Eu. Para elogiar. Para elogiar, cara, eu gosto muito de uma série que se chama The Ranch, né? O Rancho. O Rancho, boa. No Brasil. Pensei que tu ia falar The Crown, porra. Não, então, mas eu pensei bem, a The Ranch é mais legal, porque, tipo, ninguém conhece e tal. Tá bom, assim, explica The Ranch pra galera, porque eu, por exemplo, não conheço The Ranch. Também não. The Ranch é uma família, né, lá do interior do Colorado, eles têm um rancho, né, como o próprio nome diz. Vizinho do Nicholas. E isso, são tudo amiguinho do Nicholas aí. Só que gira em torno de uma família, né? Os Bennett, né? Que eles têm um rancho. Tem o pai, que é o Sam Elliott, aquele bigodão maravilhoso dele, aquele vozeirão, aquele sotaque que você não entende absolutamente nada. Cara, isso aí só dá pra assistir no original, cara. Não, isso aí dublado deve ser uma merda, cara. Não. Ah, não, é bom até assim, viu? O pessoal lá caprichou na dublagem. Eu assisti um Lash maneiro. Tá, agora me explica o que o Ashton Kutcher tá fazendo essa merda. Então, o Sam Elliott e a Deborah Winger, né, que é a Margaret, é o papai e a mamãe, né, eles estão num processo de separação ali e tal. O Ashton Kutcher, ele era jogador de futebol americano, né, jogava como quarterback e tal, só que ele tem lá seus 35 anos de idade e parece que tem 12. Né? Ou seja, o Ashton Kutcher fazendo o papel de Ashton Kutcher. Dele mesmo. É o Ashton Kutcher fazendo ele mesmo, tal. O cara não tem responsabilidade nenhuma, tal. Teve várias oportunidades, jogou tudo no lixo, tal. E acabou que ele teve que voltar pra casa. Ele teve ali a carreira dele, teve que voltar pra casa. E o pai dele é uma pessoa difícil. O Sam Elliott é uma pessoa difícil mesmo. Tem acordo com ele, não. E tem o irmão dele, né, que já mora lá, que é o Danny Masterson, né, que é o Jameson Bennett, Galo. Pra quem não tá ligando o nome da pessoa, no The Seventh Show, ele era o... Como é que é o nome do maconheiro lá mesmo? O maconheiro. Todo mundo já entendeu era o maconheiro, a referência. Tudo tal. Era ele mesmo. Ah. E o Valderrama aparece no final da temporada lá também. Maneiro. Muito bom. E é isso. E esse conflito, né? Ele tentando voltar pra casa, tendo que lidar com o pai tá tendo problema. Cara, é muito engraçado assim. Eu só tô vendo as cenas, assim, o Sam Elliott todo sisudo, todo daquele jeito Zé Buscapé. É. De ranhice, né? De ranzinzice, vamos assim dizer. E o Ashton Kutcher com o boné virado pra trás, olha lá, Sérgio Malandro. Isso, tendo que ir lá inseminar as vacas, sabe? Trabalhar no rancho, trocar. Tá bom. Você já viu. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Paulinha. Mais uma que eu não conhecia. Agora eu vou assistir. E o humor, The Ranch. O rancho. Muito boa. Nicholas, muito tá aí, meu filho? Não, ele deve ter ido dar beijo no Baby Nicholas. Então tá bom. Nossa, ainda bem que você esqueceu de me perguntar a série que eu ia falar mal. Não, mas ainda não. Eu não... Vou falar mal é daqui a pouco. Ah, bom. Falar mal é daqui a pouco. Ah, ainda tá. Quero falar bem. Eu ainda não tenho. Então lá. Eu ainda não tenho uma, não. Menções honrosas. Eu vou entrar nessa dos menções honrosas também. Tá? Então tá. Menções honrosas. Eu quero dar uma menção honrosa para uma série de desenho animado que me explodiu a cabeça. Eu nunca ri numa série que não é para criança, chamada BoJack Horseman. Ah, que coisa mais linda, gente. Não é foda, cara. Ah, BoJack é foda. É muito foda. Imaginem a cena. BoJack Horseman conta a história do personagem que se chama BoJack Horseman, que é um cavalo antropomórfico, ou seja, um cavalo com um corpo de pessoa. E neste mundo de BoJack Horseman, humanos normais quanto animais antropomórficos, e eles convivem e se interrelacionam normalmente, beleza? Sim. Legal. BoJack é um astro de um antigo seriado de comédia da década de 70, tá, eu acho. E na época ele fazia muito sucesso como pai de família, de uma família de três crianças humanas. E tipo Bill Cosby, como se fosse o seriado Bill Cosby. Sim. Entendeu? Aí esse ele mesmo, é famosão, né? Só que hoje em dia ele não tem porra nenhuma, ele não é mais aquele famosão, ele ainda vive da famosidade dele, mas não é mais aquela coisa, nossa, que cara famoso pra caralho que é ele, não, não é mais. E ele tenta reativar a carreira dele na TV, no cinema, escrevendo uma biografia com o escritor fantasma. E o Caramba 4, durante até agora, acho que são três temporadas, né? Acho que são. Três temporadas, cara, e é uma referência atrás das outras da cultura pop atual e da década de 60 e 80. Cara, é muito louco, cara, mas é muito... O BoJack, uma coisa que é importante para salientar o humor dessa série, o BoJack é um filho da puta. Sim. Um F e B maiúsculo. Eu diria, inclusive, como nosso amigo Contínuo, que é um filho da puta. Egoísta pra caramba, é só muito, pensa cara, nele. Muito, é muito egoísta, muito egoísta. É, ele busca felicidade no fundo de uma garrafa. Com certeza, com certeza. Sim. Bom, essa foi menção honrosa. Outra menção honrosa rapidinha, aqui na minha lista, pra ser mais rápido, o show de Peabody e Sherman. Se vocês se lembram, teve um filme longa-metragem da DreamWorks chamado Senhor Peabody e Sherman, As Aventuras do Senhor Peabody e Sherman. Então, um cachorro cientista que adotou um menino, criou uma máquina do tempo e deu uma porrada de aventuras no passado. Eu queria saber se eu tava aqui. O que acontece? A DreamWorks lançou esse filme longa-metragem, fez um razoável sucesso. Esse longa-metragem era baseado num desenho animado da década de 50 ou 60, que fazia par com aquele Alceu e Dentinho, que era As Aventuras do Sr. Peabody Sherman. O Sr. Peabody era um cientista cachorro que adotou um menino humano e que tinha uma máquina do tempo e ensinava história de uma forma divertida através desse desenho. Aí pegaram esse desenho e transformaram no longa-metragem. O longa-metragem fez um razoável sucesso e aí a Netflix, mas a DreamWorks tem até o momento três temporadas também do show do Sr. Peabody Sherman, que é um show tipo um talk show, tipo um show desses de Tonight Only ou tipo, como é que eu vou explicar, tipo uma Enes Deneri ou uma Xuxa hoje em dia, Xuxa Meneghel, né? É tipo um show desse, um show de plateia, entendeu? E eles trazem personagens com a máquina do tempo, personagens históricos para falar coisas que os personagens históricos faziam. É bem divertido, cara. Bill é bem Ted. Divertido, hein? Estilo Bill e Ted, mas só que menos palhaçada, porque o Bill e Ted era muito galhofado, né? O Bill e Ted, não que o seu Peabody chama também não tem um pouco de galhofa, né? Mas é divertido e dá para aprender coisas legais, porque eles falam de personagens que às vezes as pessoas não conhecem, personagens históricos importantes, mas que as pessoas não conhecem, porque ninguém conhece tudo também, né? Então essas foram as minhas menções. Olha, agora o seriado que eu quero botar aqui para elogiar e que todo mundo... Cara, se você é ouvinte do Paranerdia, gosta de coisa nerd, gosta de coisas de ciências, de tecnologia, pelo amor da sua cultura, assista Bill Nye Saves the World. Bill Nye Salva o Mundo. Bill Nye, para quem não sabe, é um apresentador de programas de ciência educativa para criança, da década de 70, entendeu? Ele era o Bickman antes do Bickman. Só que ele não era palhaço, que nem o Bickman. O mundo de Bickman, que você já deve ter conhecido, porque eu inclusive já fiz um episódio do Paranerd sobre ele, era um programa de ensinar ciências, mas muito mais voltado para comédia do que para ciências. Tinha ciências, mas muito mais comédia. O programa do Bill Nye tem comédia, mas é muito mais ciências. Então ele ensina mais a ciência com pouquinho de bom humor, mas não exagerado. Então é um mundo de Bickman sem a galhofa. E nesse Bill Nye Salva o Mundo, cara, que coisa foda. Ele pega uma porrada de assuntos, alguns inclusive tabu, como sexualidade, mudanças climáticas, uso indiscriminado de combustível fóssil, superpopulação. E ele mostra, através da ciência, os porquês e como que as pessoas conseguiriam salvar o mundo, porque esse é o objetivo dele, Bill Nye salva o mundo, através da ciência. Poxa, é muito bom. Qual é a classificação indicativa dele? É livre? É livre. Livre, leve, solto. Livre, leve, solto. Ah, na verdade, não é livre, é 14 anos. Mas, não, cara, eu boto meu filho pra assistir, ele assiste tranquilíssimo. Você tá errado, né, Alexandre? Você tá errado, você não devia fazer isso. Não, é tranquilíssimo de assistir, cara. Não tem nada pejorativo. Ele não fala palavrão. Não tem violência no seriado, não. É um seriado que ensina ciências de forma inteligente e divertida. Não tem nada de ruim nesse seriado, cara. Uma coisa só que eu não gosto, a única coisa que eu não gosto, é que a versão dublada é como se fosse aqueles reportagens do Fantástico, que o cara começa a falar em inglês, depois vem um cidadão falando em português por cima. Ah, sério? É a única coisa que eu não gosto do seriado. É isso, em vez de eles terem dublado direito, eles dublaram por cima da fala. Mas nada que, nada que você não pegue e bote no original, põe a legenda e assista, que é muito melhor assistir no original. Já tá na minha lista também. Obrigado pela dica. Você sabe uma série original em português que eu não consegui assistir em português, cara? Foi o 3%. Ah, não, calma, a gente vai falar mal do 3% daqui a pouco. Não quero falar mal. Se tem o House of Cards... Se tem o House of Cards... Botar uma bomba no 3%. Como... Tem o 3% com o concurso do mal. Calma. Não é um concurso, não. Eu defendo. Calma. Não é um lixo. Não é isso. Mas a atuação dos meninos, pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. Qual é a série que você quer falar bem? Do Stranger Things, cabeça. Eu não me lembro mais de Stranger Things, não. Eu tô Deixa a gente aqui, falar. Ó. Só fala. Eu quero falar bem de Stranger Things. Cala a boca, o resto. Ah, abre a Wikipédia aí, se Eu vou te falar, vocês ficam com essas historinhas aí de botou um monte de referências. Cara, vamos falar do show do Felipe Neto. My Life Makes Sense. Tá louco? É pra falar bem, Cristina. Não, My Life Makes No Sense. Cara, eu assisti inteiro, é horrível. Nicolas, você assistiu o CSA? Tá cortando não, pra mim. Cara, não, cara, só pra mim. Acho que o primeiro tá cortando, só a mulher tira um super, um gigantesco não, de dentro tá dela lá, eu não ganhei, não continuei não. Não, mas eu não assisti não, desculpa, eu não me apetece. Tá bom. Então, já que todo mundo já falou bem das que queria falar bem, vamos começar a falar mal, tá, Nicolas? Despeja teu ódio contra os 3%. Não é ódio. Eu só acho que a atuação foi muito fraquinha, cara. Me lembrou muito, assim, Malhação, me lembrou... Ó, uma coisa que eu quero falar do 3%. Novela das 6. O enredo é maneiro, a trama é maneira, vamos dizer, a ambientação é maneira, e eles usarem o estádio do Corinthians como sede cara. Do... Usarem a sede do Corinthians como ambientação de coisa do futuro, eu achei sensacional. Idiota! É sério isso? Mas sensacional. É sério isso? Aí o que... É sério isso? Hein? É o estádio do Corinthians. Não sabia disso. É sério isso, gente? O cenário a parte do cenário do 3%, que é aquela base do futuro, tal e coisa, é o estádio do Corinthians. Aí o que que acontece? Mas puta que pariu, cara. O Nicolas tem toda a razão. A atuação dos atores brasileiros é um lixo, cara. Não, caralho, mas olha. Tudo jovem Malhação, puta que. Mas se você assistir dublado em inglês, cara, com legenda, melhora. É muito melhor do que em português. Melhora. Mas muito, melhora muito. Por isso que eu digo que não é um lixo. Não é um lixo, não. É bom, não é ruim. Mas a atuação é muito triste, cara. Fala bem dessa merda, fala, Guto. Eu quero ver você fazer isso. É, eu gostei, eu achei. Foi bem. Assim, por ser uma série brasileira, acho que é a primeira que a Netflix chegou a bancar, eu acho que... E talvez a última. Não, a temporada tá garantida. É. A continuação parece, né? Tá garantido, bom. Né? O que me incomodou nessa parte de atuação foi... o negócio assim, eles não falam como a gente, sabe? Então eles falam assim, ai, vamos para aquele lugar aonde... Gente, tirando a Carol, ninguém fala desse jeito. Meu Deus. Vi quando você roubou o último cubo, você não deveria ter feito isso. Você não deveria. Quem que fala deveria? Gente, pelo amor de Deus. Tem que ser... Deveria. Porque pra mim, pra... teria... Foi... Isso ficou pouco natural, sabe? Tinha que ser uns negócios mais da quebrada, pá. Ficar, mano, você é louco. Você roubou o cubo. Mas se eles são... É que aquele negócio. Se eles são... Principalmente porque eles viam da quebrada, né? Se eles são sobreviventes de um cenário de distopia, eles não são lordes ingleses que falam com dicção perfeita. Então, gente, aí você tem os mano da quebrada fazendo rolê. E aí o cara, você não deveria ter roubado o cubo. Porque isso é muito feio. Ah, velho, gente. Sério. Ouvinte, ela não tá exagerando. A situação é nesse nível. É nesse nível. Não, não é. Então, não é zoeira. E aí, pra mim, lembrou Malhação por causa disso. Se você for. É, gente, faz 25 anos que eu não vejo Malhação. Mas eu lembro que a atuação da Globo, em geral, ela tem esse roteiro que é bem certinho. E os atores meio que falam assim, né? Ah, vamos para aquele lugar. Vamos. Sabe? Tipo, eles conjugam os verbos, tudo. Quer um exemplo do. Do que a senhora tá falando? Grazi Massafera, no começo da carreira dela de atriz, que ela era uma atriz, agora ela é uma boa atriz. Agora ela fez curso, ela se aprimorou, ela tá uma atriz boa. Não digo ótima, não é boa. Agora, no começo, desculpa, né? A Grazi Massafera era uma porta, cara, atuando. Ah, mas em compensação, o João Miguel... Mas eu confesso, eu não tinha prestado atenção nessa questão da atuação de falar certinho, assim, não é uma coisa que realmente me passou batido. É sério, eu é porque você gosta de ter uma boa dicção, Carol, então você espera isso das outras pessoas. A Carol fala certo, entendeu? E aí pra ela tava normal. E eu tava, gente, que fala assim? Meu Deus! É, não. Tipo, pode ser por isso e tal. Mas, assim, eu tava mais atenta em relação às outras coisas, né? Em relação a cenário, a narrativa, roteiro, essas coisas, assim. E confesso que eu tô mais com o Nerd Master. Assim, eu gostei. Por uma... É o Guto, está com o Guto. Ser o que as coisas sejam melhores, mas eu gostei, eu particularmente gostei. É claro que eu não vou comparar, não vou colocar no mesmo patamar, é 3% e House of Cards. Eu tô, sendo desumana, né? Mas, assim, tirando as imperfeições, a questão da dicção que vocês colocaram aí, que confesso que pra mim realmente passou batido, ficou bom a série, sabe? Eu gostei. Eu acho que todo mundo tem que ver, assim. Eu acho que todo mundo tem que ver. É uma série brasileira. Eu acho que a gente tem que assistir. Porque eu não gostei muito. Mas eu acho que a gente tem que assistir pra justamente incentivar, pra se fazerem outras, sabe? Agora, é só bacana pra eu ver o circo pegar fogo, porque eu quero ver essa atitude agora. Ana Carolina, fala mal da série que você quer falar mal. Fala, eu sei que você quer falar mal. Fala mal dessa série, fala. Então vamos lá. Vou começar aqui... Punho de Ferro, pra começar. Não, chama do jeito que a gente chama. Como é que a gente chama Punho de Ferro? Iron Fuck. Eu não consegui passar do quarto episódio, assim, tá sofrível pra mim, tá difícil. Eu tô assistindo assim na garra, porque eu tenho que assistir, sabe? É que nem livro, eu comecei a ler, eu tenho que terminar a porra do livro. Olha. E a série, eu comecei a assistir, eu tenho que terminar a porra da série, é uma questão de honra. Cara, mas tá difícil, cara. Sinceramente, até o momento, a Marvel e a Netflix, na minha opinião, acertaram em todas. Demolidor, as duas temporadas são sensacionais. Ok, concordo. Um destaque pro Justiceiro na segunda temporada, que foi o... Maravilhoso, adorei. Jessica Jones, pra mim... Mas tem gente que vai falar mal aí, hein? Foi impecável, principalmente por causa do David Tennant, que é um ator do caralho. Sim, ele como homem púrpura tava foda para caralho. É foda, velho. Sobre o Jessica Jones, já que você citou, qual é o meu ponto? Eu acho que ela não precisava ter. São 13, né, episódios. Acho que ela não precisava ter 13 episódios. Caralho, mas esse podia negócio ter acabava. Então, tinha alguns com barriga. Esse negócio dos 13 episódios, eu acho que tá fudendo eles, meu. Porque tem série que fica chata. Cara, essa foi uma delas, entendeu? Uhum. Por quê? Cara, se ela tivesse 8 episódios, tava legal. 9 dava legal. 9, 8, que seja, 8, 9. É que eles têm um padrão de 8 ou 13, né? Uhum. Cara, por favor, 13 não. Aí ficou aquela coisa com Killgrave, vai atrás do Killgrave, prende o Killgrave, solta o Killgrave. E prende, cara, solta, e prende, solta. Cara, nossa, mata esse filho da puta logo de uma vez, você tem tanta raiva dele, tô caralho. Com ele atrás das grades, mata o desgrama, não. Caramba, levaram Lost por 8 episódios, 8 temporadas, ninguém achou ruim. Ninguém. Ninguém achou ruim? Vamos lá, calma. Todo mundo fala mal de Lost. Se bonitou. Esse Iron Fist aí eu assisti só um episódio. Pra mim foi super legal, então eu prefiro achar que é série excelente. Luke Cage, eu gostei. Apesar de ter muita gente que não gostou, eu gostei do Luke Cage. Agora, o Punho de Ferro foi uma merda. Eu te explico por que foi uma merda, e Ana Carolina, se você concorda comigo. O personagem não é bom. É bosta, o personagem é bosta. O personagem da Marvel não é bom, não tem história boa. Não, mas assim, na Marvel. Ô, Nerdmaster, quando você torce pro cara morrer, pro cara principal, pro herói da série morrer, é porque tem alguma coisa errada. Não é? Você fala, por que ninguém mata esse chato do caralho, velho? O cara é chato. Ele é muito chato, cara. É o tipo do Riponga que você... É o tipo, cara, monge que não é monge, mas parece mal um vagabundo no meio do Central Park, cara. E ele passa as noites no meio do Central Park. Tá. Sabe o que é interessante? Que a própria série questiona isso, sabe? Logo nos primeiros. Cara, que diabo de bunda que tu é, velho. Exatamente. Velho. O Punho de Ferro, ele passou 20 anos no Tibete. Eu também li. Eu também li Punho de Ferro. Eu conheço o personagem. E na própria Marvel, o Punho de Ferro é a classe D dos super-heróis. Ele é um personagem. Homem-Aranha, classe C, ou Doutor Estranho, por exemplo. Classe D é a porra do Punho de Ferro. Pode ser até mais. Mas ele é um puta personagem, gente. Ele passou 20 anos lá no Tibete, num mosteiro mágico, aprendendo, sabe? Kung Fu, muita coisa boa. Tal. E agora, me ele diz, como é que um sábio. Personagem desse aí, cabe no cenário nova-iorquino que estava sendo feito com Demolidor, Luke Cage e... E a... Esqueci. Jessica Jones. A lutar com... Não, agora você me explica só por que o cara veio lá do Tibete, de Kulun, sei lá como é que é o nome do lugar que ele veio lá. Kulun, sei lá que seja. Por que a desgraça tem que andar descalço, velho? Exatamente, Carol. Porque ele é monge. É, velho. Em vez de colocar um cara que tem treinamento... Com aquela calça rasgada, velho. Eles colocaram um cara que passou 4 dias na Califórnia, velho. É isso aí. Não, mas assim, o primeiro... Não, sério. No primeiro episódio, ele faz várias coisas de... Gente, sem contar que as coreografias de luta são... Sofríveis. Horríveis. Eu e a Suelen lutando sai melhor. Que coisa terrível. Eu lutando, que eu não luto porra nenhuma, luto melhor que ele. Gente, é muito... As coreografias ficaram bem ruins. Só que assim, no primeiro episódio, eles ainda têm um negócio assim, porque ele pula, e aí ele dá umas cambotas, pá, e aí você fala assim, nossa, ele tem algum poder. E ele simplesmente... Gente, eu vou falar agora porque eu tô irritada, e eu vou dar spoiler dessa série, então se prepare. E aí, ele pega e tal, e ele esquece que ele tem poder, gente, ele esquece. E aí... Olha só, Tem um cara... Não, peraí, Nerdmaster, que agora eu tô nervosa. Tem um cara que vai lá bater nele e ele... E, mano, ele apanha de um cara. E no primeiro episódio, ele dá porra... Ele dá uma porrada, que é o... Ele dá porrada geral. Mas ele pá, chute, não sei o quê, descalço, hippie, não sei o quê, destrói todo mundo e entra lá onde ele vai entrar. Tem um episódio que um cara pega e dá um... Sei lá, e bate nele, do nada. E você fala, filho... Cadê aquela pessoa do primeiro episódio que desceu porrada em todo mundo? Filho, não. Filho, aonde não. Tá? Filho da puta! Cadê os poderes? Não tá. Ele esquece. No primeiro episódio ele tem poder. Aí depois disso ele esqueceu. Sei lá, California. Tomou vinho. Agora minha pergunta é uma coisa. Eu só consegui assistir até o segundo episódio. Eu não consegui arrumar força espiritual. Eu vou contar o final ainda. Vocês vão ver o final. Pra... Ele acende a porra do punho. Ah, acende pra nada, né? Mas só fica abrindo porta com essa porra. Não, é, tem mais pro parede, final. Na parede. É, mais pro final. Aí ele começa a usar essa merda e ele só sabe abrir porta com isso daí. É um idiota, porque tem chave pra abrir as portas. Não, não ai, precisa fazer caralho. Isso. Não, ele não usa pra merda nenhuma. Não usa pra nada essa bosta desse punho de ferro. Fica no cu. Você sabe. Sabe o que é o pior dessa história? Nossa, cês, eu fico... Vocês estão falando de punho de ferro aqui o tempo inteiro? Punho. E eu tô achando que é o Luke Cage. Não é o Luke Cage. Calma que a gente vai não chegar nele. Não é o Luke Cage. Então, o punho de ferro não assisti nenhum, não. Nossa, não, mas a gente é vai muito chegar ruim. Nele. Vai chegar é muito nele. Ruim. E assim, podiam ter explorado a questão dele ter crescido nos monges lá, e aí cair na cidade grande, e aí tem todo esse negócio de espiritualidade. Podiam ter explorado isso. Exploraram isso? Não exploraram isso. Ele só é um chato do caralho. Porque ele fica resmungando. A porra. Aí ele fica lá. Você fala, mano, morre, desgraça. Morre. Que cara chato. Ele sabe serve que pra que fica, nada. Sabe o que fica parecendo? Ele parece meninão, velho. Ele é uma porra. Ele é a porra. Menino berrento, melequento. Birrenta. Ele melequento. É. Ele é chato, gente, ele é chato. Você não simpatiza com ele. Ai, eu quero minha empresa, porque a empresa é minha, porque meu pai me deu. Filho da puta, tu tá fora da porra da empresa tem mais de 20 anos, já existe um campeão. Não sabe nem, gente, é tudo ruim, assim. O vilão da série é ruim. E aí o vilão da série muda 400 vezes, e todos são ruins. Aí você fica, nossa, mano, é tudo muito ruim. E aí ele fica a porra da série inteira falando que aí... Ai, gente, tem uma cena que, nossa senhora, é um negócio maravilhoso. Tem um cara que aparece, que era a truta dele lá, e aí ele aparece em Nova York pra levar ele de volta, porque ele é o punho de ferro, ele tem que ficar lá no lugar protegendo o lugar, né? E aí ele vazou, que além de tudo, é um desgraçado esse cara. Aí, traidor. Traidor, filho da puta. Aí... Quanta revolta. Ele tá lá. Não, Nicolas, eu vi a porra da série inteira. Eu tenho direito de estar revoltada. Aí. Aí o cara chega lá em Nova York, ele pega um papel alumínio desses de forrar as formas, sabe? E ele faz estrelas ninjas matadoras. Ah, não. Não, estrela, não, não, não, não. Estrela não, ninja. Para, Eu vi essa porra dessa cena da estrela. Ninja feita de papel alumínio que cura metal. Ninja é japonês, começa por aí, velho. Ninja é japonês, ele é chinês, caramba. Ai, caralho, cara. Não, para, ninja. para. Pela e ninja aí? De papel alumínio, puta que pariu. Aí, eu vou contar o final pra poupar vocês de toda essa dor que vocês não precisam ver. Essa merece spoiler, meu ouvinte. Você não vai ver essa merda dessa série. Não, não vejo. É ruim. É ruim. Aí, foda-se. Não, no final ele pega e volta pra terra dele lá, pro mosteiro mágico. E aí chega lá, tacaram fogo na porra toda. Porque ele era o guardião e ele não estava lá pra guardar o rolê. Então entraram lá e mataram todo mundo, tacaram fogo, não tem mais porra nenhuma. Aí a série termina com ele chorando assim. Ai, foi minha culpa. Não. Foi mesmo. Claro que foi sua culpa. Foi mesmo, seu escroto, seu imbecil, seu demental. Você tinha que ter ficado aí, você foi lá fazer o quê, ô? Inútil, desgraçado, fez porra nenhuma, mano. Suelen, você acabou de me convencer a a revolta da Sueli é maneira, cara. Não, nossa, você acabou de me convencer. Não, sério, na boa. É estrela de papel alumínio, cara. É chato. A única personagem que presta nessa série é a japonesinha lá. Ela é japonesinha. E aí ela se mete numas lutas de rua que é massa pra caralho. É a única coisa que presta nessa série, gente. É a, assim, você pega só esse episódio, assiste só isso, e você fala, olha que luta maneira, e acaba, e aí você vai ver outra coisa, vai ver... aí você vai ver o Ultimate Master que a gente vê qualquer porra de verdade. Tem a enfermeira dando um chute também, gente. A enfermeira lá, como é que é o nome dela? A enfermeira do Demolidor. É a Claire. Rosário Dawson. É que eles estão usando ela. Mesmo. Eles estão usando ela pra costurar todas as séries, né? Ela tá em todas. Sim. Sim. Aliás, a participação dela no Luke Cage foi muito boa. Eu gostei muito. Eu odiei. Vamos falar de Luke Cage ou não? Você quer falar de Luke Cage? Fala de Luke Cage. Então, vai, fala. Cara, fala do Luke Cage. Eu quero ver vocês falarem mal do personagem que inspirou a criação do melhor ator do cinema de Hollywood, que é Nicolas Cage. Vamos lá. Luke Cage é a inspiração. Sobrenome do Nicolas Cage. Não, vamos lá, Luke Cage. É outra série que não precisava ter 3 episódios. Isso eu concordo. Tem muita barriga. Tem muita barriga também. Pra poupar as pessoas. Ah, tipo, o Luke Cage não tem, não. Porra, o de elefante, cara. Corta mal. Tem uns episódios que poderiam ser cortados fácil. Se morre. É. Beleza. Acaba a série. Tá bom. Já basta. Pra que aquele vilão, aquele croco lá das contas lá, que eu esqueci o nome dele? Pra que? Que vilão sofrível? Que vilão patético? Acho que o problema de Luke Cage... Sério, pra que continuar? Acho que o problema de Luke Cage, que Jessica Jones também tem um pouquinho desse problema, é que eles não querem ser heróis. Diferente do Demolidor, que ele quer, ele se até usa uma roupa pra lutar, pra ser um herói mesmo. A Jessica e o Luke, eles não querem ser heróis. Eles são forçados a ser heróis. Exatamente. Isso. Então, esse pra mim é o problema. Jessica Jones eu até gosto mais por causa do vilão. Do David Tennant. Cara, quem não ama David Tennant, cara? Quem não ama David Tennant? Né? Porra. Se eu fosse gay, eu dava pro David Tennant, cara. E o poder dele é muito legal, né? Assim. Cara, que poder. E muito bem representado, né? Porque isso é um poder, mas você não enxerga, porque não é uma coisa tipo raios laser da puta que o pariu. E é tudo na interpretação do David Tennant, cara. É, isso aí mesmo. Muito foda. E você acredita que ele tem aquele poder? Boa. Sim! A única coisa boa que tem na série do Luke Cage é a enfermeira. Olha! Eu não concordo, não, mas eu entendo a sua razão, mas eu não concordo. Eu gostei do Luke Cage porque eu gosto desses negócios de máfia, assim, pá. Ah, de maneiro. Tem um ganhador do Oscar atuando ali, hein? Tem, que é o Boca de Algodão lá. Isso, Mahershala Ali. Morre. Tá sensacional. Que a série virou outra coisa, né? É. Então, mas eles fazem isso, né? Eu tenho essa impressão, assim, que... Eu concordo com a Carol no sentido que ela falou. Quando morreu o Boca de Algodão, podia ter parado a série ali. Ah, sim. Verdade, né? Eu acho que dava um bom final de série a morte. Porque era mal ou bem, era o objetivo, era acabar com o Boca de Algodão. Acabou com o Boca de Algodão. Pronto, acabou a série. Cortou cabeça, né? Cabeça da tava bom, lá, tinha um bom final. Aquilo de chamar o cara que era irmão de criação do Luke Cage, da puta que o pariu, meio messiânico, que fica falando trechos da Bíblia. Ah, cara, para, porra. A cena no final da temporada, a luta final da temporada é sofrível. Nossa, é ridículo. E tu não consegue acreditar nela, porque a porra do Luke Cage é indestrutível, cara. Como é que o cara tá conseguindo dar soco no Luke Cage? Só porque o cara tá lá com exoesqueleto lá. Aí o cara agora é fodão agora. Pô, não. Eu tenho cara, uma... o vilão do Luke Cage era o Cottonmouth, era o Boca de Algodão. Morreu, é aquilo acabou, que eu falei, eu concordo contigo. Morreu o Boca de Algodão, acabou o seriado. Acabou. Não precisa fazer mais nada. É, essa parte aí era bem merda, tanto que eu apaguei da minha memória. Fala. Por que que o Luke Cage tem esse poder? É falado? Ele era um ex-presidiário, foi submetido a uma experiência. Para tentar fazer o super soldado estilo Capitão América. Só que não deu certo e a única coisa que deu pra ele foi super força e uma pele invulnerável. Não é como o poder do Deadpool, não. Não. Ele literalmente tem uma pele indestrutível. Tanto, isso inclusive foi bem utilizado no seriado, quando precisaram fazer uma cirurgia nele, era uma merda, porque não dá pra cortar o filho da puta. Como é que tu vai fazer isso? Tiveram que ir pelo olho dele. Isso, essa cena aí é até legalzinha. Eu só acho que o Luke Cage é desnecessário usar roupa. Ele podia não usar roupa. Porque você queria ver ele pelado na série, né? Não fala, é porque você queria ver ele desnudo, né? Muito bem, né? Porque... Eu ia falar, a série tem barriga, o Mike Coulter não tem, não, gente. Nenhuma. Paulinho, sensacional. Aquela cena que ele tá pegando a moça lá, né? Que é a policial. Porra, menina, nossa senhora. Tem uma cena dele no Jessica Jones que você vê a atriz ficar desconcertada. A atriz. Que é uma que é, cara, que é uma que ele foi tomar banho na casa dela, eles não estão mais juntos, tem aquele clima no ar e tal entre os dois, mas eles não estão se pegando mais, né? E aí ele foi tomar banho na casa dela, sei lá, alguma coisa assim, e ele chega, ele sai só de toalha, ele fica na frente dela só de toalha. Meu Deus, você vê a atriz. A gente aqui fica passando mal. Ela fica com a cara de... Pra onde você olha, né, gente? Pra onde você olha? Você vê aquele monumento de ébano na tua frente, você faz o quê? Né? O ébano foi bonito, hein? Nossa, é o que eles falam no 3%, é esse diálogo assim mesmo. Olha. Vem aqui, seu mulato. Causa da atuação dele em Jessica Jones. Porque em Jessica Jones ele funcionou muito bem. Precisamos sair disso aqui. Chame esse afrodescendente para pular a cerca. Deixa o Guto falar. Realmente, a atuação dele foi demais. Uma série só pra ele. Ele na Jessica Jones como coadjuvante tinha sido muito melhor. O Guto quer falar. Eu tô corroborando, eu tô pegando o contexto dele, Paulinho. Ah, desculpa. Mas ele não consegue sustentar uma série completa, temporada. Ele é um ótimo coadjuvante, mas ele não foi bem como personagem principal. Agora, os coadjuvantes da série do Luke Cage eram foda. O Pop, por exemplo, cara, era o puta do personagem. O Pop era foda. O Pop, eu não quero dar spoiler, mas tem uma cena do Pop mais pro final da série que, porra, tu chora litros nessa cena, mas... Não vamos dar spoiler. Essa cena merece que não se dê spoiler. Essa cena merece que não se dê spoiler. Você descobre que ele é o Papa? Ela tem o Papa. Ah, não, Paulo, não. O Papa Pop. Não, Paulo. Porra. Não vou encerrar o cast agora. Depois dessa? Não. Trapalhões, né? Alguém faltou falar mal de alguma série? Acho que sim, tinha mais. Não, fui eu. Sim, tem, eu não falei mal. Não fale mal, pô. Mas, não, eu vou falar mais mal do Punho de Ferro, então vai. Não, nada. A gente já falou muito mal do Punho de Ferro. Ninguém quer mais ver essa merda, não. Nem o cara sem camisa funciona? Não. Não, porque ele é um magrelo mendigão do meio do Central Park. Não, cara, você pega tanta birra dele que nada. Eu peguei birra dele, gente. Eu peguei uma birra. Nada funciona ali, velho. Nada. Nossa senhora. Quem que é esse ator? Eu preciso anotar o nome dele, porque eu nunca vi um filme dele. Nossa. Gente, eu garrei um ódio desse cara. Nossa, eu peguei raiva dele. Disse, sério? De verdade. Eu não consegui passar do segundo episódio, cara. Eu não tenho condições psicológicas pra poder ver mais. Cara, eu tô vendo a foto dele aqui, realmente é acabadinho, hein? Acabadinho. acabadaço. É, gente, faz mais 3 episódios de Luke Cage, não precisa nem ter história. Bota só o cara sem camisa andando assim. Concordo, Suelen, concordo. Eu vejo. Eu ia assistir. Nossa. É, tá bom. Vamos Queen encerrar por aqui, gente. Não, não vamos, não. Não, então vá, Paulinho. Queen de Ferro é o fim. Fala, Paulinho. Queen de Ferro é o fim. Fim de hoje. Ah, já tá o fim, né? Acabou. Queridos, quero aqui agradecer a vocês 5, meus lindos mecenas que participaram deste episódio. Você, ouvinte, que está aí atuando essa maluquice que a gente está fazendo. Não, eu... gente, sério, quem gostou do Punho de Ferro, pelo amor de Deus, comenta. Comenta. Cara, se alguém gostou do Punho de Ferro, não. Se alguém gostou do Punho de Ferro, se mata. Não. Comenta aí. Eu quero entender a pessoa que gostou dessa série. Eu quero entender. É, cara. Eu adoro. O Punho de Ferro tá excelente no Ultimate Spider-Man. Mas isso é desenho animado, cretino. Porra. Então, cara, se ele mostra... Se fosse 10% daquilo ali, tava bom já, cara. Porra, 3%. 3% tava bom. 3%. Tá ótimo. 3%. Olha, e o 3%. Personagem... E depois dessa, queridos ouvintes, vida longa e próspera. Tá bom. Tchau! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter, Deuteronomy. It all started with the Big Bang.